todos, uma boa noite. Quero dizer da minha grande satisfação de estar hoje na presença de todos e dizer que o horário não nos incomoda, porque a gente sempre tem um prazer muito grande de estar na presença dos companheiros que estão hoje compondo o nosso grupo de estudo aí de Los Angeles. O nosso tema de hoje, como a Kemi estava lembrando, ele fala sobre 5 fatores que existem e que promovem uma influência externa dentro das nossas programações espirituais, dentro do nosso processo de reencontro com as experiências das encarnações que nós atravessamos. Nós, portanto, sabemos daquilo que o Espiritismo nos oferece, que o processo de retorno do homem à vida corporal, ele está condicionado a um grande fenômeno de reavaliação das suas verdades, dos seus valores, das suas condições de interpretação do que seja a vida. À medida em que a gente vai conseguindo reconceituar coisas quando estamos no mundo espiritual, revendo as nossas considerações e aquilo que nós admitimos como sendo as nossas referências, nós vamos naturalmente tendo mais condição de retorno à vida física, fazendo com que o retorno à vida corporal ele seja o resultado desse mecanismo de transformação que a gente opera no mundo dos espíritos. Ou seja, nós lá fazemos um grande esforço de mudança porque percebemos que é impossível ser feliz distante do amor. Não existe possibilidade do espírito ser uma alma resolvida se ele ainda não encontrou definitivamente a sua história com o verdadeiro sentimento de afeto que temos que desenvolver, que é o amor em si. Então, na medida que a gente vai revendo, reconsiderando o que eu fiz com o meu corpo, o que eu fiz com a minha vida, o que eu fiz com os dias que se passaram, como foi que eu me relacionei com as várias possibilidades que a vida me deu, quando eu vou reconceituando tudo isso, ressignificando essas relações, eu vou me abrindo para a possibilidade de um retorno à vida corporal. E essa vida corporal, ela existe por uma necessidade que o espírito tem de provar a si mesmo que ele venceu as suas dificuldades. Porque no mundo espiritual é muito mais fácil você dizer que você mudou, é muito mais fácil, porque eu estou lá diante da imortalidade, diante da vida imortal, compreendendo as conexões entre os espíritos, sabendo de muito mais coisa do que do lado de cá a gente é capaz de perceber. Então, por essa leitura de mundo diferenciada, no mundo dos espíritos, nós temos muito mais condição de falarmos e fazermos aquilo que é o certo. A grande pergunta é: você realmente mudou? Você realmente transformou sua vida? Ou você apenas se convenceu que tem que ser diferente? Você compreendeu que é necessário mudar? Ou você verdadeiramente mudou? Porque no mundo espiritual eu posso dizer assim: fulano me fez muito mal, mas eu entendi que eu não posso mais odiá-lo e por isso eu o perdoei. Mas quem está dizendo isso não é o coração. Quem está dizendo isso é a mente. Sou eu que raciocinando sobre as circunstâncias, concluo que realmente só o perdão pode me dar a condição de felicidade em função da história que eu já vivi com esse outro alguém. Então eu digo, não, eu realmente mudei, eu realmente agora não tenho mais raiva de fulano, eu resolvi isso. Só que a questão é, isso de fato aconteceu? Isso verdadeiramente se deu? Para que a gente consiga saber se isso é verdade, só existe um instrumento capaz de provar ao espírito que as mudanças que ele crê que ele realizou, ela de fato aconteceu. Esse fenômeno se chama reencarnação. Somente através da reencarnação eu provo que eu mudei. Por quê? Porque no mundo espiritual eu posso mudar, eu posso evoluir. É lá que está a vida verdadeira. Mas para eu ter certeza que eu mudei, se eu ficar só no mundo espiritual, eu precisarei de muitos séculos para poder ter certeza de algo que em uma única existência eu posso provar para mim mesmo que eu consegui vencer essa parte do meu eu e agora estou de fato alinhado com uma nova dimensão do que seja a vida. Então, a reencarnação ela vai representar exatamente a prova real do processo de transformação que o espírito possui. Baseado em quê? Qual é o instrumento que pode provar para mim que eu de fato mudei? Qual é o instrumento da lei divina que garante que durante o processo reencarnatório eu tenha uma comprovação de que eu de fato fiz uma mudança? É um dos fenômenos mais bonitos que o processo reencarnatório dispensa a cada um de nós. Esse fenômeno se chama o esquecimento do passado. Se nós renascêssemos e não esquecêssemos o passado, se nós reencarnássemos com lembrança absoluta de tudo aquilo que fomos, era como se não tivéssemos renascido. Porque eu teria lembrança de todas as coisas. Então, como que eu vou ia conseguir mudar? Que eu ia sentar na mesa e dizer, fulano, hein? Mamãe, estava aqui lembrando o que a senhora fez para mim, lá naquela época da Idade Média, você lembra o que a senhora me fez? E ela arrumando a mesa diria, mas por que que eu fiz isso? Você lembra do que você me fez lá no Antigo Egito? Está esquecido? Eu não esqueci ainda não. Então, como que a gente conseguiria mudar se nós tivéssemos vivas todas as lembranças? Então, a nosso próprio benefício, quando nós reencarnamos Deus para querer que nós tenhamos sucesso na nossa existência corporal, ele nos oferece um beijo. O beijo de Deus é o esquecimento do passado. Um processo que vai se consolidando no curso da gestação, em que a gente vai como que morrendo para a vida espiritual, para nascer entre os homens. E quando nascemos, nós nascemos apenas com o âmago da nossa alma, com aquilo que verdadeiramente eu enraizei de conceitos dentro de mim. Aquilo que eu dizia no mundo espiritual, ah, eu perdoei fulano, não, eu já mudei de vida, isso eu não faço mais. Vai ser aqui que eu vou provar. Porque do lado de cá, eu terei esquecido todas as coisas que eu disse que eu faria. Eu terei esquecido todas as verdades que eu penso que eu tenho para viver absolutamente somente aquilo que de fato existe na intimidade do meu ser. Então, nessa circunstância, o esquecimento do passado é um elemento extraordinário para a nossa nova dimensão no corpo físico, porque dá a cada um de nós a possibilidade efetiva de termos um novo recomeço. E nesse particular, o Espiritismo é maravilhoso, porque ele dá um nome para esse processo do esquecimento usando um termo muito próprio. Ele chama de véu do esquecimento. Não é parede do esquecimento, porque se fosse uma parede de esquecimento, a gente esquecia tudo e começava tudo do zero. Então, não fazia muito sentido você renascer esquecendo 100% do que você foi, então não adiantava, você ia voltar sempre para estaca zero. Então, não é nem você lembrar tudo e nem esquecer tudo. Você volta com um véu do esquecimento. O que é um véu? É uma coisa que você entrevê por ela, mas você não vê claramente. Eu esqueço quem eu fui, mas não esqueço o que fui. Eu não sei mais meu nome, se foi Pedro, Joaquim, Manuel, Antônio, mas eu sei se eu fui orgulhoso, se eu fui vaidoso, se eu fui diligente, se eu fui uma pessoa boa ou se eu fui uma pessoa de maus princípios. É essa dinâmica linda que a reencarnação oferece para nós, que descerra diante das nossas almas um cenário maravilhoso de transformações. Porque do lado de lá, eu não ia ter certeza se eu mudei. Mas para voltar, eu precisaria voltar apenas com o rudimento das minhas conquistas para ter certeza se aquilo que eu disse que eu ia fazer, se eu de fato vou realmente executar entre os homens. E aí nós renascemos. E aí nós chegamos entre os homens para viver entre as criaturas. Ah, seria tão fácil se a gente pudesse viver na Terra sem sofrer influência de nada, se todos os nossos valores que a gente traz não sofressem nenhum tipo de perturbação. Mas não é isso que a gente lê quando observa a literatura espírita. Nós vamos observar que existem, na verdade, cinco fatores externos que influenciam sobre nós, promovendo mudanças nas nossas propostas iniciais, alterando as nossas possibilidades de realização do que nós nos comprometemos. Então, para que exista êxito nesse mecanismo de transformação que a gente tem para viver, nós precisamos estar atentos nesses cinco fatores externos que influenciam a criatura humana e que podem, de alguma maneira, promover algumas alterações e influências nos nossos propósitos superiores. Primeiro fator. O primeiro fator de influência externa que a gente tem é o primeiro que a gente se depara quando a gente encontra a vida física: o corpo físico. O corpo, ele possui um poder de restrição muito forte das nossas potencialidades, tanto positivas quanto negativas. O corpo, ele possui um poder de abafamento das nossas circunstâncias, de maneira que, independente da condição espiritual que nós estejamos, quando encarnamos, ficamos todos parecidos. Nós temos líderes tiranos da história, perversos, que ao encarnar ficaram na mesma condição dos santos. Você encontra no século XX, ao mesmo tempo que a Terra recebe Gandhi, na Índia, no mesmo período, recebe os senhores da guerra, da Segunda Guerra Mundial, convivendo na mesma condição vibratória. De tal sorte que nós vamos observar que, embora sejam espíritos extremamente diferentes, quando encarnados, eles ficam assemelhados. O corpo de um abafa a grandeza e o coloca numa condição mais humana, mais próxima de nós. Enquanto que outros, que são reconhecidos por entidades profundamente perturbadas, enlouquecidas pelo poder e pelos sentimentos negativos, têm as suas potencialidades reduzidas para que eles não exerçam toda a potencialidade de mal que possuem. O corpo, portanto, ele vai exercer um papel muito importante sobre nós ao garantir que, durante a nossa existência física, ele nos dê a condição de nós exercermos o nosso papel sobre o mundo e, ao mesmo tempo, sentirmos a influência que a matéria exerce sobre o espírito. Como a matéria pode interferir sobre o espírito? Quando nós estamos com as nossas taxas hormonais alteradas, como a gente fica sem paciência? Que digam as mulheres que sofrem de TPM, como que os nossos corpos podem alterar a nossa condição de humor? Como que nós, quando estamos cansados ou estamos com dor, como nós somos mais frágeis, mais irritadiços, mais impacientes? Como que nós, quando estamos doentes, temos uma maneira diferente de ver a vida? E quando nós temos um corpo que, de certa maneira, está plenamente saudável, como nós somos muitas vezes indiferentes à dor das pessoas? Como nós, muitas vezes, em função daquilo que os nossos corpos oferecem, nós nos apresentamos como pessoas que nem nos preocupamos com o que os outros passam? Então, o corpo, ele vai exercer um papel muito importante na nossa encarnação, porque ele vai dar uma dimensão de cansaço, vai dar uma dimensão de capacidade de realizar. Um corpo que vai envelhecendo vai apresentando para nós a necessidade de revisão de valores. Vamos deixando de ser tão crentes na nossa potencialidade infinita e aceitando as limitações progressivas que o corpo nos impõe. Num processo lindo de educação que a idade vai trazendo para cada um de nós, à medida que refletimos sobre o que eles podem nos oferecer. Nossos corpos são, portanto, grandes instrumentos influenciadores de cada um de nós. E é impossível negar a influência que o corpo exerce sobre o espírito quando nós observamos uma série de fenômenos que a nossa humanidade apresenta e que, de certa forma, apesar das forças que muitas vezes os espíritos tentam empreender para realizar determinadas ações, o corpo acaba exercendo uma influência que precisa ser respeitada. Então, entre esses fatores que nós temos na relação nossa com o mundo corporal, esse, o corpo, é o primeiro elemento que nos interfere as decisões e que modifica muitas vezes as nossas disposições mais íntimas, porque as influências que ele vai exercer sobre o espírito podem ser extremamente significativas no curso da existência para muitas das decisões que nós iremos tomar, em que pese as possibilidades de conflito e de dores que a gente poderá ter em função de um corpo mais saudável ou menos saudável que a vida nos ofereça para que a gente possa habitar durante o nosso tempo de serviço no planeta. Além desse primeiro elemento de interferência, há um segundo elemento que interfere muito e que tem um papel significativo na formação dos nossos primeiros valores. O segundo fator de interferência que nós temos no mundo físico é a família. A família possui um outro elemento muito significativo no nosso processo educacional. Por quê? Porque quando a gente vai para a encarnação, nós, na condição de seres humanos, percebemos logo que chegamos que a nossa estrutura física, que os corpos que nós recebemos, possui uma determinada condição de amadurecimento enquanto somos crianças que não nos permite a sobrevivência sem que alguém cuide de nós. Diferente das tartaruguinhas que rasgam a casca do ovo, saem das suas covas e correm na direção do mar, absolutamente independente de seus pais, os seres humanos possuem uma dependência total de alguém que lhes cuide. Nenhum de nós, sem exceção, seria capaz de sobreviver e chegar à idade adulta se não tivesse alguém que tivesse se ocupado de nós. Nós temos que ter um pleito de gratidão porque, com certeza, alguém nos cuidou, alguém nos alimentou, alguém teve todo um conjunto de zelos conosco quando éramos pequenos, porque senão nós não conseguiríamos chegar à idade adulta. A família, portanto, o nosso primeiro grupo social que a gente recebe, tem um fator importantíssimo, porque é ali que a gente vai receber as primeiras lições para a orientação das nossas vidas. Os primeiros passos, as primeiras palavras, as primeiras orientações para que a gente consiga proceder, elas advirão das nossas relações familiares. Nossos pais, nossos irmãos, são pessoas fundamentais na estruturação do caráter. Porque, segundo a doutrina espírita, nesse momento que estamos iniciando o nosso processo de retorno à vida corporal, nós ainda somos muito frágeis e muito influenciáveis. Quanto mais tenra a idade, maior a possibilidade de modelagem da personalidade pela própria família. À medida que o tempo vai passando, esse fenômeno vai como que se cristalizando e a possibilidade de interferência vai ficando cada vez menor quanto mais o espírito se assenhora, quanto mais o espírito desperta no corpo, tanto mais difícil fica o processo de educação do espírito. Então, a família, ela é um fator de influência extremamente importante, porque é ela que vai dar as primeiras balizas do comportamento humano. É ali na relação familiar que a gente vai compreender o sentido de dever, de responsabilidades, de limites, e a gente às vezes não sabe, mas aqueles indivíduos que estão conosco na condição de familiar são almas antigas, velhas, conhecidas nossas, que muitas vezes já exerceram até outros papéis no cenário familiar, enquanto que outros que pertencem ao nosso grupo familiar não vêm de experiências felizes do passado, mas são resultados de laços de desamor que nos trouxeram para uma nova experiência juntos, dentro de um mesmo ambiente doméstico, para que a gente aprendesse, através dos laços de afinidade física, o desenvolvimento da afinidade espiritual de acordo com aquilo que a lei de amor nos estabelece, que a gente procure vencer as nossas dificuldades de relacionamento para que a gente consiga ser feliz. Então, o esquecimento do passado, que fez com que a gente renascesse sem uma lembrança muito clara do que cada um daqueles que conosco convivem representam, faz com que a gente se reúna no mesmo lar com indivíduos bastante diferentes de nós, muitas vezes, com graves divergências ideológicas, porque somos muitas vezes inimigos do ontem, renascidos dentro do mesmo lar. Isso, inclusive, faz com que muitas pessoas, quando elas ouvem essa informação, comecem a fazer uma contabilidade dentro de casa para saber quem é quem. Quem é laço de afeto, quem é laço de desafeto, e quem não é laço de afeto nem desafeto ainda é laço por natureza das provas. Esse tipo de preocupação, ela até é razoável quando a gente não se debruçou ainda sobre o propósito da existência. Se a gente se debruçar sobre isso e entender que, para o laço de afeto do ontem, eu estou com ele para consolidar esse afeto e, portanto, o melhor sentimento a dar é o amor. Para o laço de desafeto do ontem, que nasceu dentro de casa, ele está junto para que eu corrija as imperfeições. Então, para esse, o relacionamento exige um sentimento: amor. E para aquele que ainda é uma alma estranha, que eu estou encontrando pela primeira vez no meu lar, para que ele não se transforme num laço de desafeto e eu amanhã tenha que resgatá-lo numa relação afetuosa, o melhor a fazer é entregar para esse companheiro amor. Então, se para as três doenças o remédio é o mesmo, eu não preciso do diagnóstico para tomar o remédio, porque eu tenho que aplicar a mesma terapia, independente da condição de circunstância espiritual que eu me encontre. Então, para todas as condições que a família nos acena, o amor se apresenta sempre como sendo a solução ideal, independente de qual seja a natureza do laço que trouxe alguém para o meu lar. Mas a relação com esses companheiros vai ser decisiva na construção de uma história mais ou menos feliz no meu tempo que eu vou ter dentro do planeta e da condição de família que eu vou ter nessa existência. O terceiro fator que a gente tem de influência que os espíritos nos apresentam não é o corpo, nem é a família, é a sociedade. A sociedade. Quantos de nós hoje estamos sendo tragados por esse elemento de perturbação? Porque muitas vezes a família constrói um conjunto de valores e a sociedade atua desconstruindo os valores que foram edificados. A gente observa nos dias atuais uma quantidade muito grande de pessoas que, em função dos dramas que traz, não consegue se colocar de pé diante dos convites que a sociedade nos apresenta. Nós temos vivido na sociedade atual momentos bastante difíceis, em função do período de transição, em que uma quantidade muito significativa de entidades perturbadas desceram coletivamente sobre o planeta. As aberturas do mundo espiritual, promovendo sobre a Terra a reencarnação de companheiros que acenam com diversas ideologias perturbadoras, chamando as almas para que elas atravessem determinadas portas extremamente largas, que são apresentadas como soluções para uma aparente felicidade, tem seduzido uma quantidade absurda de indivíduos nos dias atuais, abrindo diante do nosso cenário terreno uma quantidade incontável de dores, multiplicando a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico. Todas elas filhas do materialismo infeliz, que nos cega com relação aos propósitos da existência e nos ditando que, de repente, os valores da matéria são os mais importantes que devemos buscar, nos afastando dos valores que a gente às vezes se comprometeu antes de nascer, mas como eles não estavam plenamente solidificados, como nós não estávamos ainda realmente convictos daquilo que nos comprometemos antes do nascimento. O esquecimento do passado nos roubou a certeza, e os acenos do materialismo desgraça as nossas existências, apontando rumos profundamente equivocados, fazendo com que a gente observe no cenário atual da nossa sociedade um conjunto de dores inumeráveis, decorrentes do quê? Do nosso ouvido estar muito mais sintonizados com os apelos que a sociedade infeliz nos aponta do que aqueles que a nossa consciência nos apresenta como sendo os mais razoáveis para os dias em que vivemos. Esses três fatores, primeiros, o corpo, a família e a sociedade, são fatores mais materiais, são fatores mais ligados aos aspectos materiais que nós temos. Mas nós temos outros fatores que são fatores que não estão na matéria. São fatores não visíveis pelo olho de carne. O primeiro desses fatores que a gente tem, ele tem a ver com a sociedade em si. Enquanto nós temos a sociedade do lado de cá, materialmente, nos provocando uma série de perturbações, existe do lado de lá da vida, do lado espiritual, uma sociedade espiritual que nos rodeia e que nos perturba. Um conjunto muito grande de espíritos perturbados que, de certa maneira, conseguem influenciar as nossas vidas. São formados eles por as entidades que nem têm uma ligação direta conosco, mas que promovem uma perturbação coletiva no planeta, que atuam de maneira a desequilibrar as nossas energias, porque renteiam conosco, convivem na nossa sociedade, exalando suas energias difíceis e promovendo no nosso mundo físico as influências que eles trazem de lá para cá. E aí, em função das sugestões espirituais que eles nos apresentam, essas entidades acabam instigando o ser humano a seguir por determinados caminhos sombrios. Às vezes, eles nem têm uma vinculação direta conosco, apenas perturbam de forma coletiva e nós entramos na onda perturbadora que eles geram, e sem nos darmos conta de que estamos servindo de instrumento para os seus objetivos, nós cedemos aos seus impulsos e acabamos sendo como que sugestionados pelas suas ideias e seguindo aquilo que eles, de certa maneira, até nos ditam, sem que percebamos que estamos sendo simples marionetes na mão daqueles que verdadeiramente nos governam. De outras vezes, esses espíritos, eles possuem vinculações mais estreitas conosco. Eles estão mais realmente identificados com a nossa história. Eles pertencem a uma coletividade de espíritos que nos perturba de maneira mais direta, que nos influencia de forma mais efetiva. E observando a obra Devassando o Invisível, de Ivone Pereira, ela nos apresenta dois tipos de processos de perturbação promovida pelos espíritos chamados de obsessores. Ela classifica os processos obsessivos em basicamente dois tipos. Um, ela chama de obsessão odiosa, são aquelas motivadas pelo ódio. E um segundo grupo, chamado de obsessões não odiosas. Essas obsessões chamadas de odiosas, ou seja, pelo sentimento negativo, elas podem se subdividir em três tipos. Existem aquelas que são odiosas motivadas pela vingança. Eu odeio alguém e eu, como odeio essa pessoa, eu a perturbo no presente. Talvez eu não tenha uma questão direta com ela, mas eu tenho com um familiar e a maneira de eu atingir o familiar é através dela. Então eu sou movido pelo ódio, pela raiva, pela vingança e eu atuo para tentar destruir essa pessoa. Então são as obsessões promovidas de maneira odiosa, motivadas pelo sentimento de vingança. Um segundo tipo das chamadas obsessões odiosas, que não é aquela motivada pelo desejo de vingança, são as obsessões que são também odiosas, mas em virtude da causa. Eu não tenho nada contra você, mas tenho contra a causa que você defende. Eu não gosto de ver você alfabetizando essas crianças. Eu não gosto de ver você melhorando a vida dessas pessoas. Eu não gosto de ver você fazendo o que você faz, independente de ser um trabalho religioso ou não. Então, eu persigo pessoas que são funcionários públicos, porque estão ajudando a construir uma sociedade melhor. Eu perturbo aqueles que são professores, médicos, cientistas, todas as pessoas que possam estar ligadas a algo que leve ao bem. Eu me sinto desconfortável com o que o outro faz. Então eu não sou obsessor dele, eu sou obsessor da causa. Se ele largar essa causa, eu paro de persegui-lo. Mas enquanto ele estiver ligado a esta causa, eu vou persegui-lo também. É a obsessão odiosa pela causa. E um terceiro tipo de obsessão odiosa que existe é a obsessão odiosa por inveja. O espírito errou. Ele tem culpas em função dos conflitos que ele traz pelo mau uso do livre-arbítrio. E ele vê você e diz: poxa, mas fulano acerta tanto e eu acertei tão pouco. Não é possível que esse cara acerte tanto. Ele tem que errar. Porque se ele errar, eu me absolvo da minha culpa, porque quando ele erra, eu digo: ah, ele erra também, né? Então eu me sinto bem porque eu sinto o outro errar. E por esse motivo, ele acaba estimulando para que haja perturbação, para que ele se sinta melhor. Então ele não tem diretamente raiva de você, mas ele se incomoda por inveja com a capacidade que você tem de fazer as coisas certas. Esses três tipos são as obsessões odiosas. E as obsessões não odiosas, elas podem ser subdivididas em dois subtipos. Uma delas é a obsessão não odiosa por afinidade. Não tenho raiva da pessoa, até gosto dela. Gosto de beber junto, gosto de me drogar junto. Nós temos vícios juntos. Então, eu até cuido dele para que ele fique sempre saudável, para eu poder explorá-lo cada vez mais, na afinidade que eu tenho, num processo de simbiose espiritual, em que um se nutre do outro, num processo de obsessão recíproca, em que não existem ódios de parte a parte. Existe, às vezes, muita cumplicidade, muita parceria, gerando com isso os processos obsessivos complexos de difícil terapia, porque um evoca o outro quando se sente sozinho, fazendo com que os processos sejam de mais difícil terapia. Então, não é obsessão por ódio, é porque nós nos gostamos e nós não queremos um deixar o outro. E um último fenômeno que existe, que seria um subtipo de obsessão não odiosa, é a obsessão causada por apego. Eu tenho tanto apego por um familiar, por um filho, por um neto, por alguém, que quando eu desencarno, eu não quero deixar essa pessoa. Não deixo. Do mesmo jeito que existem pessoas que, quando desencarnam, não querem deixar a casa, não querem deixar a fazenda onde moram, não querem deixar o hospital onde estão hospitalizados, tem muitos que não querem deixar o parente também. Então, assim como tem a casa mal assombrada, a fazenda mal assombrada, existe também marido mal assombrado, quando a mulher não quer se afastar do marido. Então, na expectativa de cuidar, ela o perturba. Na expectativa de que ela tem que protegê-lo, mas como ela não está bem, ela irradia energias perturbadas que alcançam esse companheiro e o deixam desconfortável. Ele se sente mal, ele sente uma série de sintomas que são daquele parceiro que desencarnou e que, como tem muito apego, acaba se vinculando a essa pessoa. Mas este é apenas o quarto dos fatores, ainda falta um. Porque nós temos o corpo como primeiro, a família como segundo, nós temos a sociedade como terceiro. E como reflexo dessa sociedade, nós temos o mundo dos obsessores, de uma sociedade perturbada, de uma série de entidades enlouquecidas, que em torno de nós promovem uma quantidade muito grande de perturbações. E o quinto dos fatores é um reflexo da família. Do mesmo jeito que eu tenho uma família corporal do lado de cá, eu tenho uma família espiritual do lado de lá. E esta família espiritual são formadas pelos meus laços de afeto, pelos espíritos que me amam, que gostam de mim, que me cuidam e que me protegem. E se é verdade que quando nós nos credenciamos na obra do bem, nós ganhamos algumas perturbações, e isso é verdade, eles não deixam de também considerar, e é importante não esquecer, que do mesmo jeito que a obra do bem tem obsessores, ela tem uma quantidade incontável de mentores. Então, quando eu ajo no bem, eu posso ter a influência espiritual negativa de algumas entidades? Sim, isso é verdade. Mas eu ganho uma proteção imensa de uma quantidade inumerável de companheiros que, na expectativa de colaborarem para o erguimento e sustentação da obra do bem, também se ligam a nós num processo de assistência espiritual. Então, do mesmo jeito que nós temos obsessores que nos perturbam, há uma quantidade muito grande de companheiros espirituais que nos auxiliam. Então, do mesmo modo que nós possuímos uma influência do corpo, que nós temos uma influência da família, que sofremos a influência da sociedade, que os obsessores nos influenciam, os nossos mentores espirituais também promovem mais um elemento de motivação para nós, mais uma face desse processo de influência que nós sofremos, constituindo o quinto dos elementos que promovem esse mar de influências que nós temos em torno de nós, constituindo as diversas características que nós apresentamos no cenário da nossa existência. Porém, esses são apenas os cinco fatores externos, porque há mais um, o sexto dos fatores, que não é externo. Assim como existe cinco, o corpo, a família, a sociedade, os obsessores e os mentores, que são cinco externos, existe um fator que é interno de mim mesmo. Porque além de termos todas as influências que o externo promove sobre as nossas histórias, eu tenho uma influência interna, que é o meu próprio passado, a minha própria história semi-adormecida dentro de mim mesmo, que se soma a esses cinco fatores para dar a resultante da minha personalidade. Quem sou eu, então? Que personalidade eu tenho? Quais são as características daquilo que eu apresento para o mundo? É a síntese dos cinco fatores externos e o meu fator interno. Eu sou fruto do corpo que eu recebi, que me influencia, da educação que meus pais me deram, da influência que a sociedade exerceu sobre mim, da perturbação que os meus obsessores promovem e da assistência espiritual que os mentores realizam dentro do meu eu mais profundo. E na síntese de todas essas coisas expressa-se, então, o meu livre-arbítrio. O resultado dessas cinco influências em cima daquilo que eu sou na essência constitui a personalidade que eu apresento no momento e que é o resultante daquilo de tudo que eu aprendi e que mostra Quem sou eu de fato? Não somente o ser desencarnado que no mundo espiritual tinha uma série de crenças e de verdades e de apresentações em termos de evolução. Este do lado de cá encarnado sou eu na maneira mais clara do que eu realmente sou. Porque eu aqui estou despido dos convencionalismos que eu acreditei no mundo espiritual para ser do lado de cá a alma com aquilo que ela conseguiu trazer desperta dentro dela, apesar dos inúmeros processos de perturbação que nós tivemos durante a vida física. Então, somos assim esse resultado, justificando o esforço que devemos empreender para sermos efetivamente, entre os homens, aquilo que nos comprometemos antes de renascer. Que Deus, portanto, abençoe em cada um de nós esse propósito e que a gente consiga ser, na vida física, muito daquilo, já que não podemos ser tudo, mas muito daquilo que a gente se comprometeu antes de reencarnar. Muito obrigada, Jorge, pelas excelentes reflexões. Parece-me que o Tiago levantou a mão. Tiago, você gostaria de fazer alguma pergunta ou foi por engano? Tiago Freire? Ah, desculpa, foi por engano, tá? Ok. Carlos, então, passo para você, tá? As perguntas, por favor. Ok, muito bom, Jorge. Como a Kemi disse, é uma reflexão interessante. Nós temos algumas perguntas, uma delas é em função do esquecimento do passado, como saber se nós estamos no caminho certo? Obedecendo aquilo que está resumido quando o doutor da lei perguntou isso para Jesus. Essa pergunta não é a primeira vez que é feita. Se nós estivermos no caminho certo, a gente não precisa mais reencarnar. Encontrar o caminho certo é libertar-se dessa mandala de encarnações sucessivas para que a gente consiga alcançar a melhoria espiritual. É alcançarmos uma condição tal em que a gente não precisa mais vir. Que, numa conceituação mais simples, poderia chamar de vida eterna, porque eu vou para lá e não preciso mais voltar. Pergunta o doutor da lei no capítulo 10 de Lucas: Mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? O que é que eu devo fazer para não precisar reencarnar? Como eu devo viver para que efetivamente eu aproveite ao máximo a minha existência e faça tudo certo? Em síntese, como fazer para cumprir o meu planejamento espiritual? E a resposta está lá, no capítulo 10 de Lucas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Na narrativa de Marcos vai aparecer: Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ponto. Nisso está resumida toda a lei e os profetas. Então, se eu quero saber se eu cumpro o meu planejamento espiritual, ao invés da gente olhar tantas coisas do lado de fora, a gente pensa: tomei atitudes que representavam o amor ao meu próximo, o amor a mim mesmo e o amor a Deus. Tomei atitudes que reverenciavam a natureza, a relação com a criação, o respeito ao meio ambiente e tudo que dizia respeito à vida. Cuidei do outro como deveria cuidar, fazendo para ele tudo que gostaria que ele me fizesse. E reconheço a importância da vida para mim e percebo a majestade do que significa essa existência para o meu crescimento, amando, portanto, todas as oportunidades que a vida me traz. Se eu exerço minha vida na Terra, atuando no amor em todas as dimensões que eu esteja me deslocando, eu com certeza estou cumprindo o meu planejamento. Mas todas as vezes que eu tomo qualquer decisão que fere o amor, nesse particular ponto, eu estou descumprindo o planejamento. Porque o planejamento não é o que nós vamos fazer, não é o nosso destino. O planejamento é o que de melhor a gente pode fazer para alcançar a felicidade. Então, ele é o roteiro ideal para que a gente cumpra sobre a terra. Excelente. Quando vocês fazem a pergunta no privado, eu não vou dizer o nome, porque pode ser que a pessoa tenha feito a pergunta anonimamente. Na dúvida, eu não colocaria o nome, sabe bem? Aqui tem uma. Se a nossa verdadeira vida é espiritual e que no mundo espiritual nós podemos ver melhor nossas falhas e compreender, a vida da Terra também não existiria sem a vida espiritual. Porém, a vida espiritual, ela não precisa da vida material. Como conciliar essa questão? Ah, pois é. Vamos pegar um exemplo. Quando a gente toma André Luiz na primeira das obras que ele escreveu, Nosso Lar, quem é André Luiz naquela obra? Nossa, um espírito sofrível, com uma série de falhas, muitas deficiências morais, problemas de todas as ordens, que justificaram, inclusive, um tempo razoável de permanência no umbral, etc. Mas aí você vai acompanhando André Luiz nas várias obras, você vendo que ele vai evoluindo, ele vai crescendo. Quando a gente observa ele na frente, gente, e nem parece mais aquele cara que a gente viu no primeiro livro. Então, houve uma evolução nele. Então, ele evoluiu? Parece que sim, não é? Mas eu não tenho certeza se ele cresceu. Eu acho que sim, mas eu não tenho certeza. Para ter certeza, encarna para ver. Quer saber se você ganhou alguma coisa em termos de evolução? Encarna. Por isso que os espíritos temem tanto a encarnação, porque não é para qualquer um a coragem de dizer assim, eu vou fazer um mergulho no meu inconsciente para acordar só com aquilo que eu verdadeiramente sou. Você está no mundo espiritual pleno de tudo, não, mas eu sei como é que é, lá eu sei, então vem, dorme o teu consciente para acordar só com o teu inconsciente e confia em nós. Nós vamos cuidar de você lá, mas você vai ter que ouvir a gente. Vai, cara, você está bem alicerçado de valores. Não, mas eu não quero ir, eu quero ficar do lado de cá. Você não quer ir? Então você não vai, porque a vida verdadeira é essa. Só que você não vai ter certeza se você mudou. Nunca! Não vai, mas daqui a uns séculos você poderia dizer, não, isso aí realmente eu conquistei, eu sinto que eu conquistei. Mas para você ter certeza de que você mudou, a carne é o melhor caminho, porque você apaga o que você tem consciente de valores e vai ficar só com o que de fato você é. Quando você despertar na carne, quando você acordar do lado de cá, você pode dizer, isso é o âmago do meu eu, porque aquilo que eu pensei que eu fosse apagou quando eu dormi. Mas esta parte de mim estava tão verdadeiramente viva que nem com o esquecimento do passado isso apagou. Pense que você apagou seu nome, lugar onde você viveu, as línguas que você falou, apagou um monte de coisa. Mas os propósitos, se eles estavam realmente acesos dentro do seu eu mais profundo, não apagou. Essa é a prova daquilo que mudou. Porque se a gente faz uma promessa lá e diz, não, esse cara que me roubou, que me enganou, que levou minha esposa, me jogou no manicômio, roubou tudo que eu tinha e me tornou um louco e eu morri sozinho, chagado, eu perdoei, porque aquilo é uma bobagem, gente. O que é o bem material? Não é nada. O que é uma existência terrestre? Não é nada. Olha aqui, nós estamos juntos, perdoei, até quero ele como meu irmão. Reencarna para ver. Porque quando reencarnar, todo esse raciocínio que eu fiz, ele morre. E fica só o que, de fato, eu sinto por aquele que eu chamo hoje de meu irmão. Se eu não consegui ter harmonia com ele, é porque, de fato, a gente não se harmonizou de verdade. Então, a vida verdadeira é a vida espiritual. Mas só a reencarnação é a prova cabal da evolução do espírito. Então, André Luiz, que nos aguarde. Eu quero ver ele do lado de cá e não do lado de lá. É um grande desafio, não é? E a gente entende aí que, de fato, nós somos, na encarnação, aquilo que nós temos em essência, não é? É o que vai se apresentar. Excelente, Jorge. Muito bom. A Patrícia, ela, cumprimentou, disse que está acompanhando da Flórida, Boca Raton, e ela pergunta: Jorge, por essas circunstâncias, a espiritualidade teria uma compreensão e paciência com o nosso despertar na encarnação? Ah, sim. Eu até evocaria aqui um capítulo do livro Missionários da Luz, acho que é o capítulo 4 da obra, que narra uma reunião mediúnica em que você tem três médiuns, todos três profundamente perturbados. Um vai bêbado para a reunião mediúnica. O outro come demais, vai com o estômago na garganta. E o terceiro tem graves desequilíbrios na área do sexo. E aí, quando eles estão na reunião mediúnica, os obsessores estão todos lá fora, esperando a reunião acabar para se conectarem de novo e eles irem embora. E André Luiz fica desesperado quando vê aquilo. Ele diz: mas não é possível. Alguém tem que falar para esses caras que eles têm que parar de ter essa perturbação. Já foi feito, André. Já fizeram? Já fizemos. E no que deu? A gente conversou e eles continuam como eram. Então, alguém tem que conversar com esses obsessores, tem que falar com eles, para que eles parem com isso. Também já foi feito, André. E aí? Também não resolveu. Eles continuam perturbando o pessoal. Então, mas então eu tenho que trazer esses caras na reunião mediúnica, eles se manifestam para mostrar para eles esse processo obsessivo? Já fizemos, André. Já fizeram? E aí? Não, eles se manifestaram e continuou tudo do jeito que está. Ah, mas não é possível. Mas vai ficar isso até quanto tempo? Vai ficar mais de ano nisso? Disse, André, já tem 9 anos que nós estamos trabalhando com eles. Eu não acredito. Vocês estão 9 anos semana com esse pessoal, com esse padrão. Estão esperando o quê deles? Pois é, André. Você está vendo isso. Nós estamos vendo outra coisa deles. Nós estamos vendo a boa vontade deles. Sabia que eles não faltam? Com todas as imperfeições que eles têm, eles estão aqui toda semana. Eles não desistem da tarefa. Eles ouvem as lições. Eles se mostram esforçados. Mas eles não conseguem vencer. Mas e aí? A gente vai trabalhar até eles despertarem. Porque eles têm virtudes. E o nosso papel como mentor é exatamente cuidar até o despertamento. É assim que funciona. Mas isso vai demorar quanto tempo? Isso não importa quanto tempo. Porque nós não estamos aqui para fazer esse trabalho. Então, para cuidar deles, para que eles, quando quiserem despertar, nós estejamos apostos para o trabalho que tem que ser feito. O mentor não estabelece nenhuma crítica para a conduta deles. Então, eles não desistem de nós. Eles apostam num processo de melhoria, apesar de a gente não dar, em princípio, mostras de que estaríamos aproveitando as lições que eles nos oferecem. Então, através desse instrumento, a gente observa a mobilização que os espíritos fazem para que, a despeito das nossas fragilidades, eles apostem em nós porque eles sabem que nós temos um encontro marcado com a felicidade e que, num dado momento da nossa existência, nós iremos despertar para as realidades espirituais e começaremos a fazer uma busca verdadeira da transformação íntima nossa, porque vai ser um desejo nosso querer ser feliz e nos desembaraçarmos das nossas imperfeições, porque teremos compreendido que, do jeito que estamos, não conseguiremos ser felizes. Muito bom, Jorge. Bom, a Fernanda fez uma pergunta, mas ela mesma viu que já foi perguntado e respondido. Mas obrigado da mesma forma, viu, Fernanda, pela pergunta. Temos uma outra aqui da Jupira. Somos o resultado da herança genética, a herança espiritual e a educação que recebemos, certo? Ela entendeu bem? Nós, como se fala de genética, nós somos frutos de três genéticas. Três genéticas. Nós temos uma genética que é a genética biológica, a genética originária de nosso pai e de nossa mãe. Eu sou geneticamente resultado da conjunção do óvulo e do espermatozoide de minha mãe e de meu pai, que me geraram o corpo que eu tenho. Por isso que eu sou parecido com eles tenho características de meu pai, tenho características de minha mãe, sou parecido com meus irmãos, porque eu tenho uma herança biológica que veio deles. Mas não é só isso. Eu tenho uma segunda herança. Além desta herança biológica, eu tenho uma segunda herança. A minha herança espiritual. Porque eu sou filho de meu pai e de minha mãe, mas eu sou filho de mim mesmo. O corpo que eu tenho é resultado da genética de meu pai e de minha mãe, mas é também resultado daquilo que eu fui, porque eu imprimi sobre as características genéticas de meu pai e minha mãe mutações no material genético primeiro que promoveram nele alterações que fizeram o corpo ter algumas doenças que eu tenho que meus irmãos não têm. Características que eu possuo que meus irmãos não possuem, porque no processo de formação da embriogênese eu fui mutilando algumas partes espirituais do meu corpo físico que foi promovendo com que eu tivesse um fígado mais difícil, um rim com mais problema, um estômago, um cérebro, um órgão qualquer com algumas anomalias em função dos compromissos que eu tinha. Então eu sou filho de meu pai e de minha mãe, é verdade, mas eu sou filho de mim mesmo, eu sou filho do meu próprio histórico. Essas duas características são muito importantes na formação do meu corpo físico. Mas eu tenho uma terceira componente, porque eu sou filho de meu pai e minha mãe, eu sou filho de mim mesmo, mas eu sou filho de Deus. Então eu tenho uma herança espiritual que vem da divindade. Porque os processos reencarnatórios, eles são basicamente de duas grandes linhagens, os de interesse individual e os de interesse coletivo. Os que são de interesse individual, que são aqueles em que o indivíduo renasce para viver uma história que só diz respeito a ele mesmo, espíritos em início de evolução ou com graves deformidades físicas e mentais, que a sua existência vai servir só para ele, nós temos outros que reencarnam por interesse coletivo, pessoas que vão exercer funções de grande interesse social. Então, esses possuem uma componente de misericórdia muito grande. Aqui é a biologia, o segundo é a justiça, o terceiro é a misericórdia. Deus é justo e bom. E o que seria essa terceira componente? É a possibilidade de eu poder ter a redução de um impacto de doença por uma possibilidade de serviço na Terra. Eu poderia ter nascido com graves problemas pulmonares. Poderia, porque eu tenho uma história que justificaria ter um problema de pulmão. Mas em função do que eu vim fazer na Terra, os Espíritos, não. Pela lei de causa e efeito, pela justiça, ele deveria voltar com o pulmão todo sequelado. Mas ele tem um compromisso para executar e se ele vier com esse pulmão, não vai dar certo. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos interferir para que a influência malsã do espírito não alcance o corpo. Então, ele renasce com o corpo sadio, mas o espírito é doente. Ué, mas não é o espírito que modela o corpo? É. Mas nos processos reencarnatórios de interesse coletivo, os espíritos põem a mãozinha na frente assim, ó, e não deixa com que a influência negativa do espírito alcance o corpo. Como se botasse um anteparo e diz, não deixa com que isso perturbe o corpo, deixa o corpo se formar saudável, senão ele não vai ter como executar as suas funções no mundo. Então a gente renasce espírito doente, corpo sadio. Com que perspectiva? Que a minha mudança de comportamento durante a vida física, pelo serviço no bem que eu vou fazer, altere a fonte, que seria o espírito, ele melhora a matriz e para de bombardear o corpo com as energias malsãs. Se eu não fizer essa mudança, se eu abandonar o propósito do bem ou continuar na minha conduta equivocada, eu não melhoro espiritualmente. Então, o bombardeamento do espírito para o corpo vai continuar acontecendo e eu vou adoecer mais tarde. E isso vai dar origem a um dos fenômenos estudados por Martins Peralva na obra O Pensamento de Emmanuel, quando ele fala das chamadas predisposições mórbidas, que é uma genética espiritual onde, em função do desequilíbrio do espírito e a misericórdia de Deus, as doenças são refreadas, mas se o espírito não cuidar, no futuro elas voltam a eclodir. Aquilo acaba só retardando. Se ele souber cuidar, refreia-se ele muda e as doenças desaparecem e não se manifestam. Então, respondendo aí quem fez a pergunta, a genética nossa são três elementos: meu pai e minha mãe, meu próprio passado e a misericórdia de Deus. Muito gratidão, bom. Obrigado, valeu, ótimo. É, tem vários agradecimentos aqui na área de texto também. E, Jorge, eu vou juntar três perguntas. Acho que elas estão correlacionadas, vê se você concorda. Vamos Primeiro, devemos temer as influências dos espíritos desequilibrados? Como não ser instrumento dos espíritos inferiores? E como podemos entrar em sintonia para ouvirmos os conselhos dos nossos mentores? É, as três realmente têm uma forte conexão. É, na verdade, não digo que a gente tem que temer as influências dos maus espíritos, mas a gente tem que respeitar. Porque temer é uma condição, parece assim, que, meu Deus do céu, ai, eu tenho medo de fazer o bem, porque se eu fizer o bem, eu vou ser perturbado. Não, a gente tem que respeitar, assim, não pode ter a arrogância. Eu tenho lá medo de espírito, rapaz, eu tenho lá medo de espírito, tenho medo de espírito, não. A gente não pode também entrar por essa via. A gente respeita. E a gente não se expõe desnecessariamente. Lembremos de Jesus naquela parábola que tem no Evangelho, a parábola das tentações de Jesus, que o Satanás, nessa parábola, diz assim para Jesus, te joga daqui lá embaixo, porque os anjos vão te aparar, né? Então, não, eu não tenho que ter medo de espírito, não. Eu faço porque... O espírito perturbado não vai me atacar, porque como eu faço o trabalho no bem, vá pensando. A gente pode sofrer, sim, uma influência espiritual. Então, a gente tem que cuidar. A gente tem que ter muito cuidadinho para a gente não ser vítima desses processos de perturbação. Então, não é temer, mas é respeitar. Para fazer esse trabalho, a gente tem que fazer uma opção, porque... para eu diminuir a influência dos maus, eu tenho que aumentar a influência dos bons. Não tem como dizer assim, não, eu vou diminuir a influência dos maus. Então, eu tenho que reduzir de um lado e ampliar do outro. E nesses tempos de tanta polarização, vocês aí estão vivendo um processo de polarização, parece o nosso aqui, de confusão, de sociedade polarizada. Um esgarçar dos tecidos sociais, assim, forçando, parece que vai querer dar uma ruptura na sociedade. E isso tem sido muito ruim. E a gente tem se dado, muitas vezes, nem se dado conta de que a gente tem servido a esse processo de perturbação que a nossa sociedade experimenta. Então, eu vou dar aqui, sete conselhos práticos, bem práticos, de como fazer isso. Conselho número 1: assista um noticiário por dia. Não assista mais de um, porque você se perturba. Porque é tanta notícia ruim, é tanta gente falando mal de tanta gente, que a gente acaba se perturbando. Notícia número 2, sugestão número 2. Não assista às notícias de crime, de morte, de coisas negativas. Não encha a sua casa dessas histórias perturbadoras de crime, de coisa que acontece, que você fica assistindo. Às vezes tem uns programas que passam de crime, de violência. Retire isso. Não encha a sua casa desse tipo de coisa. Número 3. Fuja dos grupos de WhatsApp que ficam o tempo todo falando mal das pessoas. Não participe dessas atividades que enchem as nossas mentes de energias negativas. Depois a gente não sabe por que que os espíritos têm acesso a nós. Sugestão número 4. Não poste nas redes sociais notícias de desamor. Não seja instrumento para multiplicar. Como é que eu sei se eu tenho... Se ofende alguém, não ponha. Não interessa quem seja. Ofendeu, não faça. Não interessa quem seja. For para escrever, para atacar alguém, não ataque. Não, só não atacar. Evite de alimentar o cinturão do ódio, do desamor, da divisão, da malquerença. Fuja desse processo. Quinta sugestão. Além de você fazer essas coisas, faça um esforço para manter em casa um trabalho de oração. Ore com frequência em casa. Se você não tem o culto do Evangelho no lar, implante um culto do Evangelho no lar. Se você tem, continue mantendo e faça orações diárias, curtinhas. Uma leitura de uma página e uma oração para manter a ambiência mais tranquila dentro do seu lar. Faça isso para retirar essas energias que têm de muita perturbação. 6. Não traga para dentro de sua casa conversas sobre o que acontece de perturbação no mundo. Às vezes a gente fica em casa conversando com o filho, com a esposa, com o esposo. É, porque sabe o que aconteceu? Aconteceu isso. Não traga isso o tempo todo. Será que a gente vai ficar também alienado sem poder falar? Mas evite saturar a casa desse tipo de energias. Se você fizer isso, você reduz a influência dos maus e se aproxima dos bons. E como você já não vai ter mais tanto tempo desperdiçado nos grupos de WhatsApp, escrevendo coisas, assistindo tanta televisão, vai sobrar tempo. Pegue uma obra espírita para ler. O tempo que sobrou, faça a leitura de uma obra espírita. Se você não gostar de obras que sejam de estudo, pega um romance para dar uma lida. Vai lendo a história, vai curtindo. Pega um romance de Emmanuel, uma obra de André Luiz, um romance de Ivone Pereira, uma obra desse tipo, uma obra de Manuel Filomeno. Vai lendo e vá se envolvendo com a literatura e enchendo a casa de energias positivas. Somente a luz é que é capaz de afastar as trevas. A gente não afasta a escuridão com escuridão. Então, só acendendo a luz é que dissipa as trevas. Jorge, interessante. Você antecipou duas perguntas. Eu só vou fazer para ficar, né? Já estão respondidas. Uma delas, eu estou ficando médium, né? Deve ser. Estava bem inspirado. Como neutralizar as influências negativas da sociedade? Você acabou de falar. E aqui tem um comentário do Thiago. Excelente palestra, Jorge. Estou acompanhando você no programa Pinga Fogo. E diz que está maratonando com alegria. Não entendo bem a expressão, mas está aí. Aí ele diz assim, bem, gostaria de saber quais valores ou práticas seriam essenciais para ajudar quando reencarnamos, já que nos encontramos nesse estado de esquecimento. Você acabou de falar, já tinha dito também do amar ao próximo, não é? A Deus e ao semelhante, está muito bem. Nós temos uma última pergunta, nesse restinho de tempo que tem, ela veio no privado, e a pessoa diz assim, é uma pergunta anônima, como lidar com laços familiares que amamos, mas deixamos no Brasil e não temos condições de trazer junto a nova família criada no exterior? Devemos temer um novo karma a ser resolvido numa próxima vida? O que promove o reencontro dos espíritos, tipicamente nessas circunstâncias, é o desamor, a mágoa e o ressentimento, o ódio. É isso que atrai. Porque assim, ó, se A machuca B, se A machuca B, mas B não guarda mágoa nem ódio de A, não há vínculo. O que promove vínculo é A machuca B e B tem desamor de A. Aí você junta a tampa com a panela, a chance do reencontro aumenta e muito frequentemente a gente se encontra na mesma família. Tomara que seja ele que venha para a nossa e não nós indo para dele, que é pior ainda. Mas o reencontro ocorre por isso. Se A machuca B, mas B perdoa A, não guarda mágoa, não tem a necessidade do reencontro. E A, que machucou B, vai ficar sem nenhuma consequência? Não, tem. Mas não comigo, vai ter uma consequência com o outro. Eu não tenho a necessidade de reencontrá-lo. Observe Jesus, que passou por tantas coisas, né? Foi traído por Judas, negado por Pedro, depois foi apanhou dos soldados, Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, um monte de gente. Depois ele nasceu primo de quem? Depois dessa daí, ele reencarnou para ser vizinho de quem? Quem foi o vizinho dele? Irmão dele na outra existência? Como é que ele resolveu o problema dele, meu Deus, com esse pessoal todo que fez mal a ele? Ele não reencarnou perto de ninguém. Por quê? Porque ele se desconectou através do perdão. Quando você perdoa, você se desconecta. Tá, e aí os outros ficaram sem responsabilidade? Não. Cada um cuidou da sua história se recuperando com outras pessoas que não necessariamente ele. Então, nós não somos obrigados a nos reencontrar necessariamente com as feridas que trazemos, só se houver sintonia vibratória entre os dois. Então, se a gente tem um grupo de companheiros que ficou no Brasil e a gente não pode trazer, isso não vai gerar necessariamente um karma se não houver feridas de parte a parte. Então, se a gente veio por uma necessidade profissional, não tinha condição de ficar, se a gente tinha, de certa maneira, poucas possibilidades no Brasil e as possibilidades fora do Brasil eram melhores e a gente acabou ficando e não voltou, isso não caracteriza que tem uma ferida lá atrás que precisa ser resolvida. Se por outro motivo não é isso, mas eu parti porque eu não aguentava mais conviver com as pessoas, eu já estava saturado da convivência perniciosa que estava acontecendo e eu preciso ir embora daqui. Eu não aguento mais esse povo me perturbando o juízo. E aí eu fui embora e me afastei das pessoas porque eu não aguentava mais conviver. Aí tem uma feridinha para trabalhar. Precisa resolver. Ou outra, eu saí magoado. Eu fui o mutilado. Não aguento mais porque eu sou muito machucado aqui. Então eu saio porque eu estou ferido. Se a gente faz um movimento de saída porque a gente não está aguentando o outro, isso pode gerar um compromisso. Eu sair porque eu não tinha perspectiva e fui, e não há laço de desamor na vinculação, não gera necessidade disso. Às vezes a gente vai reencontrar porque gosta de estar com o outro e vai pedir, não, eu queria ter a chance de estar com meus pais ou meus irmãos novamente, ou meus filhos, sei lá. Então a gente acaba tendo essa necessidade por amor e não por um karma. Agora, se ficou alguma ferida, a gente vai precisar cuidar. Se é algum processo em que eu tenha mágoa de alguém, eu sinto mágoa e não quero voltar porque eu tenho mágoa, a gente precisa considerar que perdoar não significa reatar. Perdoar significa asserenar a nossa alma por dentro. Eu preciso perdoar os outros. Como é que eu vou saber que eu perdoei quem me machucou? Uma técnica. Experimente contar a história para alguém. Essa história que lhe machucou, conte para alguém. Se quando você conta essa história para alguém, você não chora mais, o batimento cardíaco não altera, o queixinho não treme para chorar, você não se sente alterado nas suas emoções, até ri. Conta e ri, e não acredita. Olha, sabe o que ela fez? Quando a gente é capaz de rir da própria situação engraçada que a gente passou, infeliz até, é porque a gente conseguiu resolver. Mas quando a gente reconta, e diz, não vou nem de contar isso, eu já perdoei, mas o meu coração ainda sente. Não perdoou. Acha que perdoou. Porque quando perdoa, serena, a gente conta e não sente mais a emoção. Se quando conta, a emoção vem junta, ainda tem um trecozinho que precisa ser resolvido. E aí, a gente não precisa necessariamente se reatar fisicamente para poder dizer, pronto, perdoei, vou me agrilhoar na pessoa, pronto, voltei, estou aqui, ai meu Deus. Porque físico não significa nada. Então, a gente trabalha o emocional. O que eu sugeriria nesses casos? Se a gente percebe que tem alguma coisa que ficou em aberto, a gente aumenta a frequência do contato. Conversa mais, fala mais. Conta mais da vida, porque a gente, eu não vou ligar, porque se eu ligar ela vai me cobrar, porque toda vez que eu ligo ela faz tanta cobrança, mas sabe o que acontece? Às vezes a pessoa cobra porque a gente demora muito para ligar, porque é muito chata a ligação, aí demora muito, é quando a pessoa liga, aí que ela cobra, aí eu também não vou ligar, então você tem que quebrar o círculo vicioso, vai ouvir reclamação 3, 4 vezes, depois quando a mil dá a frequência, ela não vai ter mais como reclamar, porque a DR vai estar feita, não é? Você já discutiu a relação, então ela vai tendendo a discutir menos. Então, naturalmente, a gente vai tendo melhores condições de contato. A minha sugestão é que a gente não precise estar junto fisicamente para resolver, que a tecnologia ela tem o poder de aproximar quem está distante, né? E às vezes até afasta quem está perto. Mas a gente tem a chance hoje, pela pandemia, de poder se aproximar, usa como pretexto a pandemia que não pode viajar, que não pode isso, e a miúda as ligações, conversa mais, interage mais, faz ligação de vídeo para ver, e vai tirando as resistências e vai vencendo isso, porque o amadurecimento da gente é um negócio muito maravilhoso, porque faz com que a gente sinta novos sentimentos que a gente não tinha. Às vezes, quando sai de casa meio adolescente, leva muitas mágoas, e depois que vai ficando mais maduro, vem os nossos filhos, você começa a ver seus pais de forma distinta. Então é a hora da gente poder conversar, falar as coisas de maneira diferente, até se abrir mais, vai fazer bem para a gente, falar para as pessoas que a gente ama, dizer que a gente sente saudade, e poder resgatar sentimentos que estavam adormecidos, sem a necessária... sem a necessária necessidade de você ter que ficar junto da pessoa fisicamente. A gente pode ficar junto dos outros sem precisar estar tão próximo fisicamente, até porque tem muita gente que mora bem pertinho, mas está com o coração bem distante. Então, a gente aproveita e faz uma ressignificação no sentido da saudade e pode resgatar muita coisa e transformar muito sentimento de mágoa em sentimento de amor. Talvez por aí a gente consiga um bom trabalho para recomeçar essa relação, que talvez pode ser que no futuro se reencontre, mas mais doce. Se não cuidar disso, vai se reencontrar amanhã de forma bem mais amarga. A gente tem que se tratar desde agora, porque a gente necessariamente precisa se reencontrar com todas as pessoas que a gente ama para estreitar afeto e resolver os problemas de desafeto que a gente tem também. Então, vamos resolver desde agora, cuidando o que a gente puder. Minhas considerações finais são mais no sentido da gente aproveitar essas oportunidades que a gente está tendo. Eu, particularmente, acho que essa é a nossa encarnação mais importante. Eu tenho uma convicção de que essa é a primeira vez que a gente está desperto na carne. Imagine o que é você ter a possibilidade de estar encarnado na Terra num período de transição planetária, olha só, um período que poucos espíritos estão tendo a chance, com a mensagem espírita na mão. Você quer coisa melhor do que essa? Porque aí você consegue interpretar tudo que está acontecendo em termos de mundo e sua vida também. Meu Deus, isso é um tesouro que não tem preço você ter uma informação dessa na sua mão. E a gente precisa ser útil, né? Nesse processo todo aí que a nossa humanidade está passando, dando o nosso contributo. A gente não deve estar contribuindo no mundo com mensagens de coisa negativa. É muito ruim nós sermos espíritas e estarmos nos comportando como aqueles que não conhecem o que a gente conhece. Porque se eles não conhecem o que a gente conhece e a gente faz o que eles fazem, então a doutrina que nós temos ela é vã. Nós estamos jogando fora o conhecimento que a doutrina nos ofereceu. Nós temos a necessidade de sermos diferentes pela excelência daquilo que Deus nos ofertou. Então, é sempre bom a gente refletir sobre tudo isso e agradecer a Deus por esse tesouro que Ele nos ofereceu. Então, a gente vai orar para agradecer esse tesouro que a gente tem hoje nas nossas mãos. Vamos orar? Divino Senhor das nossas vidas, agradecemos-te profundamente pelas oportunidades que tu nos concedeste de podermos renascer entre os homens com os tesouros da imortalidade que tu nos deste. Dá-nos a lucidez que precisamos para fazermos bom uso desse tesouro inestimável da mensagem espírita nos nossos dias, a fim de que utilizemos este remédio extraordinário para cicatrizar as feridas profundas que trazemos no íntimo das nossas almas, para que despertemos do sono profundo que o corpo nos impõe, acordando para as realidades do Espírito e realizando entre os homens aquilo que tantas vezes sonhamos no mundo espiritual, que aqui realizaremos. Não deixa, Senhor, que voltemos para casa com as nossas mãos vazias, soluçando pelas oportunidades que tenhamos perdido. Mas inspira-nos nos dias que atravessamos, para que reolhemos todas as nossas relações familiares, para que reacendamos a chama verdadeira do sentimento legítimo diante de todos aqueles que tu nos concedeste a conta de parentes nesta encarnação. Dilata diante dos nossos olhos as responsabilidades espirituais que possuímos com todos aqueles, Senhor, que o teu amor incondicional nos deu a chance extraordinária de rentearmos mais uma vez para podermos cicatrizar as nossas chagas morais no contato com aqueles que tu nos ofereces na condição de parente. E desta vez, abençoados pela mensagem espírita. Por isso te pedimos que nos dê, Senhor, as condições de lucidez que precisamos para que não nos esqueçamos dos compromissos imensos que arrastamos do mundo espiritual para o mundo físico. E assim, nós te agradecemos penhoradamente todas as oportunidades que tu nos concedeste, dentro e fora do nosso lar, na nossa vida de sociedade, para que exerçamos o papel de maneira correta, contribuindo e espalhando mensagens consoladoras e de paz na sociedade em que vivemos. Transforma-nos assim em arautos da tua mensagem de consolação, para que não venhamos amanhã a lamentar também as oportunidades que tenhamos perdido na vida de sociedade. Protege desse modo a humanidade inteira, Senhor, e nos auxilia a contribuirmos na transformação do mundo novo, oferecendo o melhor das nossas almas para a transformação efetiva do planeta em que vivemos. Ampara os nossos corações nesse propósito, derrama o teu amor sobre todos os lares da terra e guarda sob a tua proteção augusta todos os teus filhos, Senhor, principalmente aqueles que ainda não te conhecem. Que o teu amor profundo nos ofereça a todos uma noite de profunda paz e que amanhã possamos acordar mais resolutos no propósito do bem e do desejo de sermos úteis à sociedade em que vivemos. Obrigado por tudo, Senhor, e concede-nos a tua paz, hoje e sempre.